cansado, andei o dia inteiro, cara. Com a toalha no pescoço. Tava um calor miserável com a toalha no pescoço. Nerd é uma merda mesmo, né, cara? Eu já tenho uns. Sei lá quantos anos que eu faço isso, cara. É a caminhada do retardado, né, que chama. Ontem foi no. Quando eu tava no condomínio como gerente, ninguém entendeu nada. Chegou eu de terno e gravata com uma toalha no pescoço. Só a esposa de um rapaz que era meu amigo, né, que virou, olhou pra minha cara. Eu pensei que só o Ita fosse maluco de ir pro trabalho com uma toalha no pescoço. Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, o Gênio do Mal, na companhia de Wellington Magari. De novo para falar das notícias que o curso escolhe e foge para não gravar. Ainda bem que não teve nada de ciência dessa vez, né? Hoje não teve para massa negativa. Proto, eletro, massa negativa, forte, massa positiva. Mas teve, sei lá, muita coisa que era dele. Também aqui conosco o Merrick Francisco Saldanha Neto. Espera aí que eu tô abrindo o jornal aqui para ver se a gente consegue mudar um pouco a pauta do curso, para ter mais notícias mais interessantes, né? O Merrick, que é lá do Instinto Hype Café, né? Vai te catar, eu já falei que eu estou com os probleminhas, ele vai voltar, porra. Ó, próxima notícia do Nerdópolis, tu vai ver, tu vai botar assim. Notícia, Hype Café volta ao ar. Olha aí. Enquanto não volta o Hype, a gente vai pôr a vírgula sonora para poder voltar com o nosso programa, Wellington. Sim, pode ir. Quem vai editar é você, não sou eu. Ai, que animal. Cavalo, voltamos já. Vão de mãozinhas dadas, viu? Já chamaram você de cavalo, Wellington? Não, eu tô mais pro elefante. Nervoso, digo nervoso, digo nervoso. Isso me dá nervoso, digo nervoso, digo nervoso. Nerdópoli Cast. Eu! Polim, não contavam com a minha astúcia. O último podcast. Nerd. Começando mais um Nerdopoli Notícias, depois de muitos trancos e barrancos e... De vez em quando, né, Magari? E trancos e mais barrancos. Mais barrancos do que trancos, ó. Porque o tranco, quando você dá tranco, a coisa vai, né? Nem sei. Bom, para começar então com aquela parte que nunca leva a lugar nenhum, que nunca dá resultado, que é música, Magari. Música. Kid Vinil morre aos 62 anos depois de ficar... um mês em coma, segundo eu sei, né, informação minha pessoal inútil, um dos maiores colecionadores, olha aí, ô Mark, de, né, vinil. Não, e ele tem crescimento. E ele foi um grande produtor, e eu gostava muito do Kid Vinil, eu vivi, né, na época que ele gravava, e pra mim foi uma perda chata. Não vou falar assim agora, oh, eu era super fã dele. Não, eu gostava do Kid Vinil, Paco e tal. Não era super fã e me chateei. Fiquei chateado. Segundo as notícias da MTV, a morte dele foi causada por um edema, né? Kid Vinil, que era diabético, ó, Magalha. Fica a dica, tá? Teve os problemas aí a partir do dia 18 de abril e aí já foi só piorando até chegar a falecer. Eu tinha tem um amigo meu chamado Fábio, que ele é maníaco pro vinil também, né? Tem vitrola e tudo mais em casa. E ele... O sonho dele era conhecer a coleção do Kid Vinil. Agora eu não sei o que vai acontecer com essa coleção agora, né, ô Marco? O que eu fiquei sabendo, porque tem uma fuçada aqui no dia da morte dele, tem um pessoal da época lá da Tijuca que conhecia ele, que parece que vai ser doado ou vai ser feito um museu com esse vinil. Olha, eu fico mais com o museu, hein? Do que uma doação pra alguém. Eu colocaria essa ideia aí no topo da minha lista, porque eu, por exemplo, eu é a mesma coisa com o modelismo. Eu já estou correndo atrás disso há muito tempo aqui, de fazer um museu no Brasil sobre modelismo. Agora, sobre o vinil, se pintar, eu tenho uns aqui também bem raros. Eu tenho, inclusive, o vinil do Star Wars, da trilha sonora de Star Wars, o Retorno de Jedi. Olha aí, Magari, o que você achou dessa informação? Ah, legal, pra quem é fã. Olha, mas Magari para o pano quente. Não, o fato de eu não gostar de uma obra não significa que eu vou odiar os fãs. Ah, muito bem. Então você pega no pé do Corso por Spider-Man, né? Não. É igual. Eu falo, eu já sempre falei que o Batman é um dos personagens que eu mais chego perto de gostar do DC. Mas é legal falar mal, porque o pessoal, você fala os caras já ficam... É igual corintiano, eu não ligo pra futebol, mas é tão engraçado zoar corintiano. Então corintiano, mas aí é negócio de time. Todo time, todo torcedor é... Mas o corintiano e o Defenalto, acho que eles são bem parecidos. Ah, acho que não. É, no geral. Então tá. Olha, pelos últimos pontos que eu tenho visto aí de discussão, eu tenho achado ultimamente, antigamente os Descenautas eram bem piores do que os Marvettes. Hoje tá meio que contrário. É a mesma bosta. É igual o pessoal falar, os Descenautas não aceitam crítica. Aí saiu a série do Punho de Ferro, o pessoal falou mal, todo mundo já tava falando, não pode criticar, não sei o quê. Eu essa semana dei uma resposta disso. Não sei quem foi que virou pra mim e falou que Star Wars não prestava, pá, coisa e tal. Eu falei, cara, pode falar à vontade que você não gosta, que não presta. Por quê? Eu respeito sua opinião, cara. Você tem o direito de não gostar. Eu sei que Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas são duas coisas que você ama ou odeia. Posso te obrigar, contanto que você aceite a minha opinião também quando eu falar que é maravilhoso. Ele ficou olhando pra minha cara. Porra, Maverick, não vou brincar contigo. Uma legal de você responder quando falar alguma coisa, você fala, tudo bem, você pode achar, todo mundo tem direito de estar errado. Agora eu concordo com o Magari numa coisa, perturbar o curso é o melhor esporte que eu conheço na face da Terra. Eu digo mais, é um esporte genial. Genial, muito bom. Uma explosão matou 22 pessoas e feriu 59 em um atentado terrorista no show da cantora Ariana Grande, que eu sei que pagarem desconhece, mas o que a gente trata aqui então é o atentado terrorista a um show. Tem alguma outra notícia histórica aí, ô Marco, que você se lembra de um atentado terrorista em um show, assim, de alguma cantora pop? Ou cantor, né? Eu acho que de banda, de cantor, assim, em si, não. Qual banda? Mesmo assim, atentado, eu acho que foi o cantor, agora não lembro de cabeça. Eu cheguei a dar uma pesquisada, mas não achei nada. Aham. Uhum. Agora, Ariana Grande eu conheço, que ela era da... Ai, meu Deus. Brilhante Vitória, né, Nadia? Eu agora não lembro qual era o canal. E depois ela fez uma parceria com a menina da... Esqueci o nome do outro seriado. Eu assistia com a minha filha, com o meu filho. Na outra, mas quando ela era da Disney lá, ela era Adriana Pequena? É, tudo. Olha, eu não sei se ela era Ariana Pequena, mas... Desde de pequena ela mostrava que ia ser grande, porque, nossa senhora, além de bonita, ela canta bem, eu gosto dela cantar. Nem sei quem é, nem cheguei a... vou olhar agora. Olhe, você não vai se arrepender de olhar. Nem... O podcast ficou a uma vírgula de ser proibido, né? Notamos aqui no Tom do Marvel que por um quase que não vai ao ar esse podcast, mas... Ela tem quantos anos? Agora ela é maior de idade, a gente pode falar isso. É. Qual que é a finalidade, Marvel, que eu sei que é difícil entender, mas de um atentado terrorista num show assim, né, que só tinha adolescente e tudo mais, não tem nenhum alvo político ali pra reivindicar? O curso falou em mim. Né? Quase matei Marco. Marco agora infartou aí, Marco? Não, né? Não, tô ok. Ah, tá. Cara, eu já não vejo significado em atentado de forma nenhuma, né? Seja político. Não, sim, eu também não, mas... Nada. Mas eu acho que o ponto principal é que se você atingir hoje crianças e adolescentes, a repercussão é bem maior, né? Então, a forma de chamar a atenção é maior. Só que aquele negócio, cara, porra, pra quê, né, cara? Pra quê? Vai explodir uma bomba lá, vai machucar um monte de gente, vai matar a gente, vai fazer, vai acontecer... Imagina, e não vai mudar nada. Não vai, cara. Se momento momento assim, política, eu vou falar aqui, eu vou ser bem controverso, mas é por pouco tempo que eu não gosto de falar muito de política. Mas o atentado... Nossa, eu vou falar uma coisa, mas eu sei que eu vou levar umas pedradas, mas vamos lá. O atentado, os atentados, são muito parecidos com algumas manifestações. É uma baderneira, uma bagunça, um monte de violência, mas no final não leva a lugar nenhum. Sim, concordo. Tá que nem algumas manifestações, algumas não, a maioria das manifestações que estão tendo no Brasil, né? E fora que, se matar gente resolvesse alguma coisa, a Alemanha tinha ganho a guerra. É verdade. E é, eu não tô falando, eu não tô botando culpa só nos alemães, não, porque a Alemanha teria mudado o mundo. Ai, meu Deus, esqueci o nome do desgraçado lá da Itália também. Tem uma porra na minha dúzia aí que eu resolvi esquecer o nome hoje, não sei porquê, deve ser o Alzheimer atacando, eu esqueci de tomar o remédio hoje, que já teriam mudado o mundo há muito tempo, cara. É, você pode ir lá na antiguidade, o Alexandre já tinha ganhado o mundo, mudado o mundo. Já há muito tempo. Ô, Magalhães, algum comentário? Não, de música, sabe que eu não entendo lufas. E pra finalizar, mas você quer comentar sobre o atentado? Não necessariamente sobre a música? Não, seriam muito atentado. Ok, tudo bem. o Chris Cornell, que era o cantor da banda Audioslave, que era tipo assim, Audioslave, imagina que você tá editando alguma coisa no Photoshop, não tem um olhinho lá que você clica e tipo apaga alguma coisa, né? É, então o Audioslave com o Chris Cornell é Audioslave com outro lá que eu esqueci o nome, é Rage Against the Machine, né? Que é a formação da banda, é a mesma. Então, a autópsia do Chris Cornell, uma banda que eu acho legal, o Audioslave, foi a única banda, aliás, foi a primeira banda norte-americana, depois de muitos anos, Marvin, que ia tocar, a ser autorizada a tocar em Cuba. Parabéns pra eles. É, assim, o show deles foi autorizado pelo próprio ditador, né, a acontecer, e eu acho que, eu não tenho notícia, mas eu acho que depois deles, não teve nenhuma outra banda americana que foi autorizada a entrar, sabe, né, em Cuba para fazer um show como eles fizeram. E foi constatado que o vocalista aí se suicidou-se. Eu, como o Magari não leva muito, né, não entende muito de música, eu vou fazer uma outra pergunta. O que leva, Magari, uma pessoa que aparentemente é bem sucedida e teve tudo na vida, né, a se suicidar? Ah, sei lá, depende. Suicídio é uma coisa muito complicada. Não sabe o problema, tem a doença de depressão, que é uma doença. Às vezes você acha que a pessoa é feliz, mas ela tá com aquele negócio, a vida é uma bosta. É que às vezes eu falo assim, mas dinheiro não é tudo também, né? Exatamente. Mas compra a maioria das coisas. Com certeza. Dinheiro não traz felicidade, mas compra um monte de coisa que pode ser felicidade, então. O dinheiro não compra felicidade, mas compra bacon, que é a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, o meu comentário misógino aí, né? Na verdade, o suicida não tem nada a ver com ser bem sucedido ou não. É mais uma questão psicológica mesmo, né? Talvez sim, talvez não. O que acontece? Todo mundo sabe que banda não é de hoje, banda de rock não é uma coisa assim tão. Oh, meu Deus, que maravilha! Todo mundo tem os seus fantasmas dentro da banda. Quando não é. A depressão é a perseguição, quando não é a perseguição é a droga, quando não é a droga é a bebida, e assim vai, né? Uhum. Então, chega uma hora que tem certas pessoas que não aguentam, explodem, né? Não como num atentado, mas... Ah, isso foi uma piada, o Cláudio Dragão Dourado. Entendo. Bom, seguindo agora em cotidiano, lembrando aos ouvintes que as matérias escolhidas aqui por Eduardo Costa, tá? Então, se quiserem culpar alguém pela pauta, culpem Eduardo Costa, né, Magali? E aí ele diz o seguinte, como sempre. Espero que não tenha nada de ciência hoje, porque eu não tô afim. Vamos lá. Após delação do marido Ticiane Vilas Boas, que eu faço, não faço a mínima ideia de quem seja, é afastada do programa do SBT, o Wellington Magali. Afastado do programa de quem? A Ticiane Vilas Boas é mulher do Josley Batista. Ah, o rapaz do nome estranho, né? É, o Magari colocou um post no Facebook que eu achei muito maravilhoso, o Francisco. Qual deles não são? Ele colocou assim, o pessoal tá assustado com o grampo do presidente, eu tô mais assustado com alguém se chamar Josley. Ah, eu vi, cara. Josley. Eu ouvi isso, porque o que que acontece? Toda vez que eu... dificilmente quando eu tô no celular, eu vejo alguma postagem no Face, né? Aliás, ultimamente eu quase não tenho nada, quase não tenho visto nada no Face. Mas quando eu vejo assim, Magari postou, pera aí, deixa eu ver isso aqui, que lá vem bomba, cara. A Ticiane, ela apresenta um programa estilo cakebox no SBT, chama-se Bake Off Brasil, e é de confeitaria, sabe? Uhum. E ela vai ser substituída por um chefe aí qualquer, porque o marido dela se envolveu em escândalos nacionais. Mamãe vê. O escândalo afetando a programação do SBT, Magara. Nossa senhora. Nem assisto mais SBT. Já saiu da Sky? Ah, eu tenho Sky agora também. É, então, mas não tem SBT. Ah, eu não ligo muito pra SBT, sabia? Eu só ligava por causa que passava Chaves, mas aí... Gente, se eu falar que na minha TV aqui no quarto nem antena tem... Não tem? Eu ainda não, vejo muita inventaram TV. Uma coisa chamada Netflix. Ah, não. Eu descobri, não. Fudeu. Eu descobri também Netflix, mas não é a mesma coisa. Não é, eu vou falar uma... Eu vou falar uma coisa, a Netflix não me pegou, sabe por quê? Não é que não seja um serviço bom, é um bom serviço. Mas eu ainda consigo as coisas que ela coloca de graça na internet. Eu não tô dizendo que é certo você baixar nada, mas eu vi, né? Eu sou um corrupto num país corrupto. Então assim, eu ainda não vou pagar, porque tudo que tem de bom na Netflix ainda existe por aí na internet. Mas quem disse que eu pago a Netflix? Ok, então seguindo aqui. Eu tenho que aqui pra mim. Ai, ai. Ai, não, agora falando sério, eu não tô com TV por assinatura aqui, porque como eu mudei há pouco tempo, ainda não transferimos pra cá, mas eu sou que nem o Magari. Apesar que eu não saio do Discovery Turbo, né, então... Vamos lá. Supernatural. Opa! A série fará um crossover com o Scooby-Doo, Magari. Ah, tá de sacanagem. A terceira temporada do Supernatural vai ter um episódio animado, no qual... Temporada? Tu tá maluco, né? Terceira? Décima terceira. Décima terceira, falei. Décima terceira, obrigado. Ok. Aonde os irmãos Sam e Daryl Winchester vão encontrar Scooby-Doo e sua turma. A emissora, né, do Supernatural fez a emissora do Supernatural fez um anúncio num evento especial aí sobre lançamento, essas coisas, tudo, né? E confirma a informação. Os Winchester serão animados, meu amigo Marcos Francisco Saldanha Neto. Cara, que maneiro, eles vão transformar eles em animação em vez de o Scooby-Doo em live. Sim, vai ser igual fizeram com na época, antigamente que tinha. Ah, que o Kiss também participou. O Kiss, o Batman. Não. Genial, genial. O Impala em desenho animado vai ficar lindo. Falar nisso, aqui em casa eles se encontram quase todo dia, mas na verdade se encontram os Caça-Fantasmas, o Supernatural, os irmãos Winchester, né? E a turma do Scooby-Doo. Teste sabedoria rapidamente, sem pensar, como é que é o nome do carro do Scooby-Doo? Mystery Machine. Ah, muito bom. O cara tá por dentro. Filho, eu tenho o Hector 1 do lado da Mystery Machine, que tá do lado do Impala, Mario, porra. Teste de conhecimento rápido. De onde é o Hector 1? O Hector 1 é dos carros fantasmas. Teste rápido de sabedoria. Que carro é o Hector 1, Magari? Eu tenho uma máxima, de que se algum dia eu testemunhar algum crime, eu espero que eu seja que o cara fique no Fusca ou no Gol Quadrado. Senão o máximo que eu vou poder falar é o carro branco. Muito bom, muito bom. Magari, o que você achou do cross do Scooby-Doo com o Supernatural? Você acompanha o Supernatural, Magari? Eu assisti a primeira temporada e a metade da segunda, só que aí tinha muita coisa e eu me perdi tudo, aí eu não parei de assistir. O Supernatural é tipo o Walking Dead do fantasma, né? Ah, coitado, o Supernatural não é tão ruim, não. Mas assim, cara, eu tô na 12ª temporada do Supernatural. Então apoiamos a ideia do Scooby-Doo se encontrar com os Winchesters. Ah, eu apoio. Vocês notaram que eu não consigo falar nenhuma palavra em inglês direito e eu fico enrolando? Uhum. É Supernatural. Cara, não, tem que falar como se fala no SBT. Supernatural. Como é que é? Supernatural. Supernatural. Há pouco tempo eles falavam Supernatural, mas no começo eles falavam Supernatural. Lembra? Não sei se o Magari veio a primeira temporada no SBT. Não. Eles falavam, o locutor falava Supernatural. É, Supernatural, que é a tradução. Tá olhando, assim. Deixa pra lá, né? Ainda falaram de Supernatural. Ah, não, Supernatural é o original. É o original? Ó, ainda falando de Supernatural, eu não sei de onde o curso tirou essa. Eduardo, liga pro Eduardo aí que vamos perguntar. Segundo a fonte totalmente confiável do Eduardo, a Rede Globo quer adaptar uma versão da Carga Pesada dos moldes de Supernatural. Uhum. Eu vi pelo YouTube, pelo Facebook, mas nem me deu o trabalho de... Eu também não me dei o trabalho nem de procurar saber se é verdade ou não. Ah, mas eles cara, essa ideia mesmo. O Carga Pesada era legal, dentro das limitações dele. Cara, o Carga Pesada, na primeira vez que foi feito, era maneiro. Quando veio aquela segunda versão, que já era com a Scania cara chata, que é o que nos Estados Unidos chamam de Cabover, que, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, Liter Optimus Prime no desenho animado, caminhão sem bico, com a frente chata, entenderam? Tá bom. Bem, ou então quem quiser procura o que é Cabover na internet. Tá bom, Marco, vai lá. A segunda temporada era legalzinho, não era tão bom assim, mas ainda passava. Agora, pô, vamos fazer um Supernatural com Bino e esqueci o nome do outro. Pedro. Bino e Pedro, imagina. Pedro, cuidado! O lobisomem! Calma, Bino. Mas eu acredito só, o que eu entendi aqui, ô Magari, é que vai ser uma série com outro nome que tenha os moldes do Supernatural e do Carga Pesada. Não vai ser Carga Pesada Fantasma. Carga Fantasma. A gente vai chegar em Caça Fantasma, mas isso não vai dar certo. Você entendeu? Eles vão caçar o quê? A mulher de branco nos banheiros das paradas de caminhão? Supernatural, pelo menos na primeira temporada que eu assisti, a segunda era isso. Eles iam das lendas urbanas, né? Não eram nas paradas de caminhão, né? Eles iam pra esse lado. Mas é lenda urbana, a Blood Mary apareceu. Sim, apareceu até. Que a Blood Mary é a nossa mulher de branco, né? Apareceu. A loira do banheiro. A loira do banheiro. Muito bom. Agora, morreu o escritor? Ainda não. Game of Thrones, corra, corra! Olha a chamada aqui do Adoro Cinema sobre Game of Thrones, corra! Segundo os atores, a sétima temporada de Game of Thrones vai ter que ser acelerada, Wellington Magari, porque além de ter apenas 7 episódios no lugar de 10, né? A oitava temporada será a última, então eles têm que contar muita coisa em apenas 7 episódios. Qual que é o risco disso, o Wellington Magari? Nenhum, acho que isso é bom. Se eles final fica igual a série da Netflix, 3 episódios e... Eita. Desculpa! Metade do... da série mais devagar que Corrida de Tartaruga em Câmera Lenta. Você não acha? Eu acho que... Eu não sei. Eu gosto de resumo, mas será que no caso de Game of Thrones não será mais uma desculpa pra não sabermos o que fazer? Você assistiu? Você tá assistindo, né? Tô assistindo, agora eu tô. Então, a última temporada que teve 10 episódios, eu acho. Uhum. Já teve uns episódios lá que foi inútil. Tipo, aquele... O clérigo lá que acabou enforcado do cão lá. Uhum. Serviu pra nada. Dava pra ter sido cortado, ou seja, um episódio a menos. Essas coisas que eles enchem pra encher linguiça aí. Entendi. Conta só o principal. Agora o principal é a guerra dos dois lá. Do Stark que vale e os Lannister e a princesinha lá. É porque eu acho que nessa temporada eles vão se enfrentar e na última eles vão enfrentar os Walkers, né? Exatamente. Nessa já vai começar a porra. O trailer que saiu essa semana, ontem, já tem uma cena lá que é tipo aquelas cenas de tipo Senhor dos Anéis. Exército pra um lado, exército pro outro, todo mundo correndo um pro lado do outro lá. Cara, minha esposa tá lendo os livros. Os livros vão acabar no oitavo livro também? Na teoria, não. Os livros, ele vai sair. Mas o autor só escreveu o segundo até agora? Não. É que aquele velho filho de uma mãe, ele demora mais pra escrever. Já tá com uns 3, 4 anos que ele tá prometendo o sexto livro. Falou que vão ser 7 livros. Mas você sabe qual que é a preguiça dele, ô Mermo? Sabe o que aconteceu com ele? Você tem uma ideia, tem personagem na sexta temporada que foi criado pelos produtores, não foi criado por ele, né? Ah, essa última temporada eles já passaram o livro, já tem vários personagens, histórias que foram diferentes. Só que o que ele tá fazendo? Ele disse no Twitter dele que ele vai seguir o que os produtores criaram na série. Então o que ele tá fazendo? Não, na verdade, O que os produtores criaram na série é o que ele falou que ia fazer. Será, ô Magá? Ele tá passando pros produtores, tipo, ah, a história vai ser assim, assim, assim. Os produtores criam a história. Ah, entendi. Porque se você pegar o livro com a história, tem vários personagens que estão bem diferentes um do outro. Eu tenho uma última pergunta antes de a gente falar, parar de falar de Game of Thrones. E é a seguinte, merecia um filme, ô Magá, em Game of Thrones? Filme? Sei lá, um filme dentro desse universo, alguma história alternativa? Não lembro se a gente falou no podcast de notícias passado, que faz tempo, eu não lembro de mais de nada. Não lembro nem o que eu comi ontem. Ou se tá nesse aqui, não sei. Que eles estão planejando um gazilhão de spin-offs. Isso a gente já sabe, é. É, então. Bom, pra que filme? É, pra que filme? Age of Shielders. A Era das Crianças. A Era da Criança. Ah, quinta temporada só em janeiro de 2018. Whatever, né? Não. Por que, Magali? Por que whatever? Por que whatever? É, porque eu só vejo depois que termina tudo, daquele jeito. Não. Gente, eu vi hoje que fizeram uma homenagem, não, fizeram um easter egg ao Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage no... Sim. No Ends of Children. Eu não vi ainda o episódio. Tem um episódio que ele aparece rapidinho lá, mas é rapidinho. Não, o que fizeram agora é o da corrente, que o motorista fantasma pega e fica fazendo aquela coisa da corrente, com a corrente pegando fogo, que o Nicolas Cage fez no primeiro. Então, na hora que ele pega a corrente e faz pela primeira vez, ele pega de outro personagem lá, ele olha pra corrente e fala, interessante. Ele começa a usar a corrente pra todo mundo agora. Eu tenho que voltar a assistir Age of Children. A Era das Crianças. Só que aí, ó, o que que muda aqui, ô Magari? Como só vai voltar em janeiro, né? A temporada, então não vai ter aquela tradicional pausa, sabe? Pois é. O que é triste, porque essa última temporada foi legal porque eles dividiram os 22 episódios em 8. 8, 8, 8. Os 24 episódios. Em 8, 8, 8. Fizeram tipo 3 séries dentro da temporada. Uhum. E não teve o tempo de enrolação que, meu medo de ser uma temporada só de 24 episódios, vai ter. Entendi. Essa aqui Mas enfim, agora tá legal. Tá a melhor coisa que a Marvel Studios tá fazendo atualmente. Eu tenho que voltar a assistir isso aí, viu, cara? Eu tô paradão nela. Na verdade, eu tô parado em Doctor Who, One Piece, ela. Comecei um monte de coisa e não terminei. Ah, eu tenho que voltar a ver os agentes da SHIELD também. Você viu até qual temporada? Eu acho que parei no começo da terceira. Eu parei no final da primeira. Bom, ah, eu tô um pouquinho na sua frente. Tá. Olha, essa aqui é pro Dessanauta de plantão, o Hamilton, né? É, o canal CW está planejando coisa foda, cara. Tá planejando um novo crossover sobre as séries aí, né? Supergirl, Flash, Arrow e Legend of Tomorrow. Alguém se importa com essas séries? Na boa. Tá, tem os fãs dela lá. Eu não me incluo, mas tem os fãs dela. Senão não estaria indo pra quarta, quinta temporada. Do jeito que ele é. O pessoal é que parece, cancela a série por aí. Parece tão B. Eu olho assim algumas imagens de vez em quando. Não Flash, né? Mas essa Legend of Tomorrow parece tão assim. Tipo, escola de super-heróis, sabe? Cara, ela parou de se levar a sério, né? Na segunda temporada dela, ela parou de se levar a sério. Na primeira temporada, ela começou a parar de se levar a sério. Assim, eu não assisto por causa que vai contra a minha religião. Mas. Eu não tenho. Não, eu assisti a primeira temporada e comecei a assistir a segunda. Ainda não terminei a segunda, não, porque realmente não me pegou. É que nem a Supermoça. Supermoça também. A única coisa que me pegou na série foi a Supermoça. Eu não posso falar o que eu gosto, porque senão aí esse programa não vai pro ar mesmo. Tá, mas ela já é maior de idade, tá de boa. Não, mas aí as fotos que eu tenho dela são. Deixa pra lá. É, mas eu já vi também. Ah, já? Fotos maravilhosas. É, ela. Mas a série da Supermoça na segunda temporada deu uma melhorada boa, só que eu parei de ver também. E Flash, eu tô esperando sair aí a próxima temporada, que eu gostei até chegar na hora do Aí, Flashpoint, né? Flashpoint da temporada do Flash, que me deixou decepcionado. Né? Fazer o quê? Eu não sei, eu não consegui. Eu nem vou dizer que é com a DC, porque na verdade eu também não segui com a Age of Children, né? Uhum. Mas Eu não consigo gastar numa série de 22 episódios, cara. Eu acho muita coisa. Cara, eu tô acostumado com série antiga, né? Era série antiga. Tipo, Star Trek, a primeira temporada de Star Trek tem 30 episódios. Aí a segunda caiu pra 26, a terceira caiu pra 20. Na verdade, antigamente nem tinha esse negócio de temporada. Eles continuavam, chegava direto e já era. Exatamente. Tipo, agora anime, os caras, a primeira temporada, a segunda temporada. Só dá porque você assistia 892 episódios de Dragon Ball de uma vez só. E não sabia que temporada era o quê, né? Por exemplo, eu tenho aqui o box do Daniel Boone, né? E quando você pega, não tem escrito primeira, segunda temporada, tudo assim, Daniel Boone. É igual o Dragon Ball Super. Tá no episódio 80 e pouco, aí você vai vendo esses sites que tem série e fala temporada 5, episódio 12. Eu acho que temporada começou mesmo década de 80 para 90. Aí eles começaram a pegar esse negócio de temporada. Porque, se eu não me engano, nem Galáctica tem esse negócio de temporada. Né? Pegou, num ano fizeram tantos episódios, botaram no ar, fez sucesso, fizeram mais tantos no segundo ano e assim continuaram. Eu acho, não posso estar falando besteira. Mas década de 80 não. Tipo, Esquadrão Classe A você tem as temporadas certinhas. Super Máquina, você tem as temporadas certinhas, Águia de Fogo, Trovão Azul, assim vai. Né? Até desenho animado começou com isso de temporada. Muito bom. Segundo o Corpo de Novo, a série Chicago Justin, o Justice, né? O Justin Timberlake que faz parte dela. Da TV NBC foi cancelada após a primeira temporada. Eu nem vou falar nada, é uma série... Pelo que eu vi aqui pela imagem, eu vou julgar o livro pela capa, hein, Magari? Que é uma série sobre julgamento. Então já sei o motivo da notícia. É série de tribunal. Deve ser. Não sei, que eu não assisto. Cara, eu não... Tem coisa que eu acho que não... Sei lá. Não é pra mim, sabe? Eu acho que eu não assisti uma série sobre tribunal. Você tá assistindo alguma série atualmente? Eu estou assistindo... A última foi Santa Clarita Diet. Mas, não, série dessas que passa, tipo, semanalmente, toda semana? Não. Percebi. Tudo que você aparece, você fala mal? Não é, cara. Eu falei mal do... Eu falei bem do Age of Shield aí. Tá assistindo, depois falou da DC, você não tá assistindo. Game of Thrones, você assistiu tudo de uma vez só? Você não estava assistindo? Ué, mas não é bom assistir de uma vez só? Acho que não. Legal é você assistir durante a temporada, você ir comentando com os outros pessoal. É tipo Lost, se você pegar e assistir a série toda, o final já não foi lá essas coisas. Você vai perder exatamente o que o pessoal que assistiu na época curtia, que era ter aquele milhão de teoria do que não faz. No final não levou a lugar nenhum, mas toda aquela experiência de você assistir, você ir pra internet e ver as teorias, era legal. Foi o que fez a série ficar marcada. Se você pegar e assistir todas as 6 temporadas de uma vez só, você perde tudo aquilo de... Oh, meu Deus. Será que é isso? Sim. Lost é um exemplo clássico disso. É a série do que a gente falou lá, Westworld, também. Cara, eu vou te ser sincero. Eu não tenho esses problemas, tá? Eu consigo... Mas o Westworld ainda... Desculpa, o Westworld eu ainda peguei ainda. Eu consegui acompanhar. Sim. Eu assisti logo o que saiu, né? Eu citei Lost exatamente porque é esse negócio do pessoal comentar, criar teorias... Foi um grande diferencial dela. E foi onde ela se perdeu também, porque o pessoal ia acertando, eles iam mudando conforme a série aí. Se perderam todo no caminho. Eu vou te ser sincero, Lost, quando apareceu um urso, um dinossauro, um urso polar e um dinossauro, eu falei, não, já deu pra mim, vou ficar por aqui. primeiro episódio, então. Foi o primeiro episódio. Na verdade, eu fui até... Agora eu não lembro se foi até a hora que... Não, a traseira do avião cai logo depois. A frente do avião... A traseira do avião cai no começo da segunda. Isso. Eu fui, então, até o começo da segunda. Aí eu e minha esposa, a gente tava sentado, olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara, eu falei, já deu por hoje, né? Ela, por quê? Porque vai entrar a teoria temporal aí, esse negócio vai ficar pesado pra tu não vai entender, eu não vou ter paciência pra explicar. Olha, vai brigar, então vamos parar por aí. Não, é porque quando começa a entrar essas teorias temporais, essas coisas, André, ela ficava meio nervosa, né? Então, vamos parar por aqui. Vamos falar em teoria temporal, uma série que eu quis assistir e não assisti, por preguiça, claro. Foi Terra Nova, né? Ah, essa eu assisti dois episódios e falei, fuck this shit. Terra Nova não foi uma novela da Globo? Também. Não. Ah, isso aí foi Terra Nostra. Terra Nova. Tá. Bom, algumas sobre série, né? Alguns cancelamentos e renovamentos, segundo Eduardo Couto e os sites confiáveis que ele procura, né? Então nós temos aqui renovadas Empire, The Exorcist, Family Guy, 16ª temporada de Family Guy, né? Gotham para a 4ª temporada, O Último Homem da Terra, 4ª temporada, Lucifer, New Girl, The Simpsons, 30ª temporada. Dizem que nessa temporada de Simpsons, o Marge e o Homer vão se separar, né? E parece que só voltam no final da temporada. No final da temporada, exatamente. Não sabe se vai ou se fica 24 Horas Legacy e Prison Break. E quem é cancelado? Bones, Rosewood, Sleepy Hollow, série de terror, e Zoom of Zorn. Esse Zoom of Zorn, eu vi um trailer na internet. É, eu vi o trailer quando ia lançar, eu falei, tá. Igual o que o Maverick fez lá com o Lost. Tá, deu por hoje. Chega de internet por hoje, desliguei o computador e fui. Os caras fizeram uma série, Maverick, de um guerreiro antigo estilo He-Man, que ele volta para o tempo, né? Só que ele é um desenho animado. Eu fiz, cara, a mesma coisa que o Magari nela. Então foi cancelada e não vai haver uma segunda temporada. O pessoal não comprou a ideia. Não foi só eu e o Maverick que fizeram isso. Não tem como você comprar a ideia. Você já viu? Eu vi o trailer, achei muito. Tipo, tinha que ser um filme aquilo ali, só aí já era. A ideia não é ruim, entendeu? Uhum. É um desenho chapado. Não é nem um desenho. É um desenho chapado, chapadão mesmo, década de 50 no live. O problema é que as piadas não têm graça. Tipo, ele vem no avião conversando com a mulher. Oh, você está fingindo que está dormindo, por quê? Entendi. Nem eu entendi, eu assisti o episódio, porra. Bom, renovações nós temos. Ah, estreantes, né? Para não deixar de citar aí a nova versão de Star Trek pela Netflix, né, ô Murphy? Não, essa tá. Eu vi o teaser, né? Eu nem tinha visto, quem me mandou o link foi até minha ex-esposa. Não é Netflix, achei... não, é Fox, né? É, mas é na Netflix que vai lançar. Não, essa que você tá vendo aqui nesse site é paródia. Ah, mas tem uma dessa tag da Netflix. Vai ter uma série da Netflix. É linda, eu vi o teaser, é lindo. Não sei se, vou ser bem sincero, como fã, eu não sei se vai ser boa, se vai ser maravilhosa, mas as imagens e a forma que está sendo feito é sensacional. Tá lindo. Visualmente tá lindo. Vamos ver se vai ser lindo também na parte de histórias. Eu espero que sim, né? E aí, essa eu prometo, Magari, acompanhar em tempo real, ok? E nas renovações, a única coisa que me importa é The Big Bang Theory para a 12ª temporada. Nossa. Outras aqui mais... The Big Bang Theory é comédia de situação, né? Pode renovar o infinito e além. Não é uma história que te segue. Assisti dois episódios. Olha, eu vou te ser sincero, eu já assisti bastante, mas chegou uma hora também que já deu, cara. Eles já começaram a ficar um pouquinho repetitivos. É que as piadas assim, já estão batendo muito, já. É que eu faço assim, eu assisto 2-3 temporadas e paro. Aí fico uns 2 anos sem assistir, entendeu? Não, você quer ver uma coisa? Bônus você falou que tá sendo cancelado. Mas a mesma coisa, eu cheguei a assistir, comecei a assistir Bônus, achava, porra, engraçado pra caramba. Vi, inclusive, o ator que fazia o Angel, né? Ele que era o Angel, numa situação de comédia, tava muito interessante. Pô, gostei pra caramba, pá. Mas chegou uma hora que cansou, cara. Sabe? Eu fazia isso, eu paro um tempo, vou ver outra, pá. É tipo o CSI. Eu gosto de CSI, eu assisti um bazilhão de temporada, mas teve uma hora que todos aqueles casos iguais, repetidos. Então, eu parei, aí eu vou. Na última temporada eu assisti, dá pra ver o final. Depois assisti um. Aí, sempre que tá passando na TV assim, um episódio de uma temporada que eu não vi, eu paro e assisto. Mas. Como você falou, vocês têm Sky, né? Eu tenho Sky. Isso. Minha Sky, eu assino ela desde a época que ela era Globosat. Então, sim, eu tive a Net Sky em casa, quando o aparelho vinha Skynet e da Net vinha a Net Sky. Então, o mundo já era para ter acabado. É, eu agora que eu tô sem, tem 6 meses, mas eu assisti todas as séries que na época começaram a lançar, CSI, CSI Miami, CSI sei lá das quantas. Eu acordava de manhã cedo, antes de sair pro trabalho, assistia com a patroa. Mas foi outra também que chegou uma hora que encheu o saco, né? Eu troquei CSI pelas séries do Investigação Discovery, que é tipo CSI, só que é de uns casos reais. A Erika, minha esposa, gosta, mas só que o Investigação Discovery sempre dá tudo errado, né, cara? Nunca dá nada certo, não tem final feliz em nenhuma história. Talvez porque, eles investigam um assassinato. Ah, mas porra, não pega o que o bandido sei lá, que a pessoa sobrevive, sabe? Não tem. Não, tem um lá chamado Meu Pior Pesadelo, que é a pessoa contando algo que aconteceu com ela, né? Sim. Marco, por favor. Mas esse eu não gosto, não. Se fosse uma investigação de assassinato e a pessoa aparecesse, ia passar a ser um programa de Walking Dead, ou seria alguma coisa espiritual, né? É. Que eu gosto que é aquelas coisas de que você não sabe quem é o assassino, eles ficam mantendo. Aí eles vão mostrando aos poucos. Aí eu acho. Eu assisto um monte. Tem um monte desses programas. Como minha esposa, minha esposa perigosamente gosta de ver mulheres assassinas. Ah, sim. Já sabemos qual será o futuro do mar. Ela gosta de mulheres assassinas e te recomendou assistir Casado com o Inimigo. Casado com o Inimigo. Bom, Criminal Minds, 13ª temporada. Elementar. Criminal Minds é outra. É uma série da hora. A ideia é da hora, mas chega uma hora que cansa. Até os atores cansou. O próprio ator principal saiu na porrada lá com o diretor e foi demitido. O MacGyver para a segunda temporada. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Zoom, que eu não faço ideia do que seja. Acho que é só isso. Você pega o teu telefone ou a câmera digital, aí tem lá assim pra você dar zoom. Posso uma notícia aqui que nós temos, deixa me ver. Tem um inimigo do Flash também chamado Zoom, se eu não me engano. Também tem um inimigo do Flash chamado Zoom. Deixa me ver aqui o que eu posto nos trás aqui. Em animações, né? Cinema e TV. Ah, que isso. Vamos lá. Roteirista de As Meninas Super Poderosas. Super Pederastas. Irão produzir a animação da heroína da DC. Essa notícia já existe, essa animação DC Super Heroes. Talvez eles vão. Ele vai. Algum episódio, né? Eu não sei porque essa DC Super Heroes é tão infantil. Você tem uma ideia? Talvez. Não sei, eu vou dar um chute aqui. Talvez porque seja pra crianças. Não sei, eu posso estar errado, mas. Talvez porque quadrinho seja pra crianças também. Apesar dos marmanjos insistirem em ler. Mas o problema, Magari, é que a Alerquina eu não vou discutir. Tá bom, vamos deixar assim. Mas é pra criança. Você quer o quê? Você quer o quê? Que a Alerquina fique com o shot fiado na bunda, como no filme? Não, não é isso. Mas ela é do bem lá. Tá, pode ser da criança, mas ela podia ser uma vilã, pelo menos, né? A vilã de desenho esses infantis é o quê? Vai roubar doce. Né? Tá bom. Vamos pular essa aqui, que eu não fui muito feliz, não. Batman e Superman. Ai, HQ, né? Batman e Superman ganham livros com detalhes de suas histórias. Livros, Magali. Detalhes. Batman e Superman. Que bom. Bom para os fãs. Então vamos pra próxima. Não, tá aí. Do Batman até me interessa. Se for detalhe tecnológico. Ah, vai sair. Vai ser lançado aqui. Que a Panini só lança a coisa do Batman. Eu tô muito correndo atrás dessa parte tecnológica, tanto da Marvel como da DC. Mas por causa do negócio de modelismo, né? Tem um livro do. Por mais que eu seja muito fã, ou que eu não gosto, do Homem de Ferro. Tem um livro que mostra. Fala sobre o Homem de Ferro. Ah, que mostra a tecnologia usada na armadura. Tecnologia do Homem de Ferro, uma coisa assim. Eu tinha um que era parecido da tecnologia de Star Wars, mas sumiram com ele. Na verdade, trazia todas as miniaturas e material usados em Star Wars e Indiana Jones. Sumiu. Muito bom, vamos aqui para os próximos tópicos. Que daqui a pouco nós temos que finalizar, mas nós não podemos finalizar sem falar de cinema, claro, né? Tom Cruise confirma Top Gun 2 e as filmagens começam em 2018, Wellington Magari. Puta que pariu. Eu prefiro Top Gun 3. Top Gun. Gente, não faz isso. Meu apelido é Maverick por causa do Top Gun, cara. O quê? Vai trocar de apelido? Não, porque o que que acontece? O Top Gun, ele... Na época, ele... Inclusive, tem um, eu indico até um filme francês que, em termos de história e de imagens, é até melhor do que Top Gun. Le Top Gun. Os Cavaleiros do Céu. Hã? Le Top Gun. Não, não, é... Os Cavaleiros do Céu, eu acho. Uma coisa assim. Cavaleiros do Ar. Que é Cavaleiro com de é com... Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou até... enquanto eu vou falando aqui, eu vou até ver isso. É, que é até com os Mirages 2000. Entendeu? Aí o... Nós estamos querendo conseguir falar aí digital ao mesmo tempo? Não, não é isso não. Eu já digitei. O Top Gun, é, na época, ele foi feito de uma forma... É isso mesmo, Cavaleiros do Céu, tá? É... Não, não é isso. Depois eu vi. É... Aí o que que acontece? O Top Gun, na época, foi feito por causa do F-14 Tomcat e para trazer à tona os marinheiros, né? O fuzileiro naval, na verdade. E quando saiu o filme, a procura pelos jovens se alistarem, isso foi mundial, tá? Em Força Aérea, Marinha. Os Cavaleiros do Ar. É, os Cavaleiros do Ar. Os Cavaleiros do Céu. Isso. Ele, meu. Esse filme é muito bom, tá? Porque a Dassault, que é a fabricante do Mirage, liberou os Mirages para tudo. E os fuzileiros navais americanos não liberaram o F-14 Tomcat para qualquer imagem. A maioria das imagens usadas são imagens de treinamentos deles. Então ficou um filme muito... O pessoal liberou porque era só miragem mesmo. Não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença nenhuma. Aí o F-14 Tomcat ficou como o avião do Top Gun, né? E, cara, sei lá, fazer um Top Gun 2, aquela história ficou muito bem fechada lá. Não se tem o porquê fazer um Top Gun agora. Mas a gente ainda vive na era do retorno, né? Cara, é isso que eu não tô entendendo o cinema, cara. Tanto remake, é tanto... Vamos trazer o 2 de um filme, cara. Porra, tem certos filmes que não tem que se mexer, cara. É, mas, por exemplo, no Jurassic World deu certo, né? Trazer o quarto filme agora. Cara, mas olha só. Você mexer com dinossauros, com Jurassic World, é uma coisa, tá? É, Guerra nas Estrelas é uma coisa. Jornada nas Estrelas é uma coisa. São universos que você consegue mexer ali dentro, tá? Agora, por exemplo... Vai mexer em De Volta ao Futuro? Não tem como. Espero que não. Primeiro porque não até tem como dá. Você... É que nem Caça-Fantasma. Não tem como você não. Botar outro carro que não seja o Cadillac dos Caça-Fantasma. Entendeu? Não, mas até... Eles outro até Cadillac você encaixa. Lançaram um jogo do De Volta ao Futuro uns anos atrás. É que eu não consegui terminar de jogar. Aí eu perdi a senha e eu não jogo mais. Mas a história se passava depois do filme. Sim, ficou mas... bem encaixado. Tem que usar um DeLorean. Entendeu? Sim. Galera, ah, tá, sim. Não dá pra mudar por um trem. Não, pera. Pelo trem dá. Se você não. Mas aí vocês. Agora, estão, por exemplo, tu vai pegar. Vocês estão restringindo muito. Não, aí vocês estão restringindo. Não, cara, muito. Não restringir. Quer ver uma coisa? Sim. Curtindo a vida doidado. Bota dá esse pra fazer. Hoje. Filma ele hoje. É. Uhum. Dá pra fazer. Tá, dá pra fazer? Mas aí quer dizer que se o cara tocar o Let's Go, não pode. Não, um remake. Não, se tu. Não tem como tu fazer um remake de... Curtindo a Vida Doidada. Porque o que ele fazia naquela época, hoje em dia, não é difícil de se fazer. Naquela época era difícil. Eu sei porque sim, eu... Sim, sim. Não, mas eles iam, se eles forem fazer um remake, eles iam ter que fazer coisa diferente, né? Não um remake sim, mas... cena a cena. É, não dá. Entendeu? E eu não, essa não, eu não vai concordo. Eu não, quero, ó, eu não quero que mexa também, porque a mim pouco me importa se mexer ou não De Volta ao Futuro. Se mexer, eu vou assistir. Mas nem não, se fizer o um remake, não é obrigatoriamente tem que ser o DeLorean. Por quê? Não, eu, por exemplo, eu assisti o Caça Fantasma, tá? Mas não vou falar que eu gostei, cara. Entendeu? Porque mudou o carro. Não, eu não gostei do filme. É tipo assim, é um filme divertido. Não, é um filme divertido. Uhum. Você ir assistir pra coisa e tal. Mas eu não vou falar que eu gostei pra caramba. É porque você é o nerd que quer ver a cópia do filme original. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o que eu não gostei... Faz o seguinte, faz um Nerdópolis sobre o Chaz Fantasma e eu falo com você. E aí vocês vão me entender. Não foi o ter as meninas, não foi trocar o carro, não foi trocar as armas. Foi um simples motivo de se continuar um roteiro sem se citar o passado. entendeu? Ah, já começa por aí. É embaçado. Você quer, ou você faz um remake e fala que é uma nova história, ou você faz... Ah, a gente vai continuar a história, então aquela, o que aconteceu antes aconteceu. Não, e sim, e outro ponto. Todos os teasers que saíram antes, tudo, há 30 anos atrás, três cientistas, papapá, papapá, papapá, sobre fantasmas. Porra, aí quando chega no filme, cadê aquilo? Entendeu? É isso que eu falo. Daqui a pouco o nego vai... Tá, vamos rodar Top Gun. Eu posso estar mordendo a minha língua, tá bom? Não vou falar, principalmente porque eu gosto de filme de aviação e eu vou assistir, porra. Eu tenho 4 F-14 Tomcats montados na minha coleção. Eu vou assistir o filme. Mas é, por exemplo, Alien. Eu tô com medo de ver Alien. Dois amigos que são fãs de Alien foram ver e adoraram. Mas eu continuo com medo de ver Alien. Então vamos lá, eu entendi. Vou fazer esse caça-fantasma aí, ô Magari. Vamos se ajeitar. Vou ver os três caça-fantasmas antigos. São dois. Dois? Não, melhor três, aí. O outro é do ano passado, então já é antigo. E tem duas animações, tá? Okay. Ah. Animação não, a gente vai falar só dos filmes, que você quer me encher de coisa, eu já não tô nem assistindo nada direito. Vamos lá. Vamos mudar. Eu só participo se a gente falar dos caça-fantasmas do macaco. Como assim, macaco? Tem um caça-fantasma que tem um macaco. É o Real Ghostbusters. Não, o Real Ghostbusters é os caça-fantasmas. Caça-fantasmas. Eu tenho a música deles no meu celular, já foi toque no meu celular e tudo. Tá, vamos dar uma acelerada então, pra gente, próxima vez, começa pro cinema. Até porque eu acho que algumas coisas aqui não vão render muita coisa, só, né? Uhum. Então, o Roger Moore, famoso pelo papel 007, morre após fazer a extra, ó, 89 anos, Magari. É, triste. Triste, ok. Fiquei chateado. Esse eu fiquei chateado. Tanto que a capa do meu Facebook está o Roger Moore, que eu gostava dele. Não Roger Moore, mas eu não ligo pra 007. E depois do Daniel Craig, piorou. Ai, cacete. Não, eu gosto exatamente. Eu comecei a assistir. Eu vi ano passado os filmes com o Daniel Craig e com. Quem foi que foi antes dele lá? Antes dele foi o. Eu não lembro. Pierce Brosnan. Eu assisti os filmes deles dois. Achei legal. Aí eu fui assistir o primeiro do G07 e achei bem bosta. Sir Sean Connery não é bem bosta. Não, ele o primeiro. É o 007. Então, Sean Connery. O primeiro 007 é o Dr. Nu? Só que o primeiro 007, ele não tinha o Aston Martin. Não era cheio de... Ele não tinha os apetrechos de 007. Ele só veio a partir do segundo filme. Que é o outro que pode se falar, um programa, porque é muito bom. O pessoal fala, morreu. É triste, morreu, mas aí você abre notícia, morre com 89 anos. Vamos combinar, né? Tá. Sean Connery tá aí 89. Por isso também. Sean Connery já tá beirando aí então, também. Exatamente. Aí ele morre e fala, puxa, morreu, que pena. É o que eu falei, fico triste. Espero que. Se eu fosse fã, tipo um ator que morre, tipo se o Stanley morrer, eu vou ficar triste, mas o cara já tem 90 zilhões de anos. Tá não é uma coisa, né? Não é como se morresse, sei lá, um cara de 20 anos, poxa, morreu. Tipo o cara do Velozes e Furiosos lá, por mais que eu gosto da série, eu não sou fã dele, mas eu gosto da série, ele morreu. É uma coisa, puxa, morreu. Agora morre um cara de 89, 90 anos. O Anton, que tava no Star Trek fazendo. Carinha do Star Trek. Esse carinha. Puxa, morreu muito jovem, muito triste. Aí morreu o Spock lá. Por mais que ele seja foda, já tinha o quê? 70 zilhões de anos. Não, o Spock eu tirei com a morte dele. Como eu fiquei muito chateado agora com o Anton, fiquei, porra, batido. Porque, porra, primeiro, Star Trek. Segundo, né? Sim. Ok. Novo. Olha só. Eu acho que passou dos 60 já é hora extra. Dos 50. Marco, outra dica para um episódio sobre 007, que dá para falar pra cacete de 007. Me recuso. Vamos lá. Zack Snyder deixa a direção de Liga da Justiça, né? Após sua filha de 20 anos se suicidar. O filme estava na pós-produção. E as cenas que tiverem que ser regravadas, né? Vão ser dirigidas agora pelo Joss Whedon, acho que é isso. ele que dirigiu aí os Vingadores e os Vingadores da Era de Ultron, né? A ex-esposa do Zack Snyder, o próprio Zack Snyder, dizem o seguinte: Liga da Justiça é um filme bom, mas é só um filme, e eu tenho outras crianças que precisam de mim nesse momento. Certo ele. Com certeza. E o Zack, uma pergunta, o Zack Snyder é parente do Rob Schneider? Não sei. Não? Que o Marcos falou Schneider. Eu sei que o Nicolas Cage é parente de Coppola. Exatamente. É Snyder, mas ele, né, mudou. Ele, é Snyder. Mas o Nicolas Cage é tão foda que ele mudou o nome porque ele não queria ajudar esse lado mais pobre da família. Eu gosto muito. Entendi. Eu gosto muito do Nick Cage, cara. Pô, eu achei ele muito, porque não me chamaram para um podcast aí sobre o Nicolas Cage, sabe? Mas eu acho o Nicolas Cage o melhor pior a todo mundo. O segundo melhor pior a todo mundo é o Adam Sandler. Cara, ele já tá com 80 e poucos filmes, cara. Ele vai chegar nos 100 filmes assim, rápido. Que é o Adam Sandler? Ele faz um por ano? Não, esse ano passado ele fez 5. O Nicolas Cage precisa entrar pra Netflix, aí pronto, ele faz 5 por ano. Não, ele já está fazendo 5 por ano, tanto que ele negou um filme por causa disso. De fazer um filme por causa disso. Ele já tinha 5 ou 6 filmes no ano. Muito bom. O universo cinematográfico dos monstros da Universal, né, Universal Pictures, pretende rivalizar com os filmes de super-heróis, meu amigo Wellington Magalhães. Sei lá, até agora, eu estou abrindo a notícia. Uhum. Todos esses filmes novos de monstro, eu não me deu trabalho de assistir nenhum. Nem eu. Drácula, Nova História, Frankenstein. Não, não. Capoeirista. Não, ele tá falando de monstros com mais de 12 metros. Não, é monstro mesmo. Ah, não, monstro. É Drácula, Frankenstein. O Drácula, a história não contada, eu gostei, mas é só isso. Não é um super filme espetacular. Então. Não, eu também gostei. Fala que nesse filme da Múmia já vai ter o Dr. Jekyll também. Múmia. Virou moda, todo mundo ter universo compartilhado agora. É. Agora, um outro universo compartilhado que eu tô de olho é no dos monstros gigantes. Aí sim, Omar, que é o Godzilla, o King Kong. King Kong. E eu assisti a Grande Muralha, viu, Magari? E eu acho que sim, faz muito sentido ter ligação com o King Kong e o Godzilla. Então, pô, tenho que assistir. A Grande Muralha? Tem? A Grande Muralha. Eles vão fazer ligação da Grande Muralha com... Tem ligação já. Já? E é muito perfeito. Tem, mas não, é lindo o filme. Não é na sua cara, tipo assim, sabe? Se você... assistiu Godzilla, tá você... atrás de uma muralha. É. Se você assistiu Godzilla, você entende a referência. Né, Magari? Não sei, eu não assisti a Grande Muralha. Eu não vi nem a Grande Muralha, nem o Kong. Agora. Então assista. Peraí, eu vou ali na locadora do meu amigo John Torrent e pedir emprestado. Depois tu me manda também em qual prateleira, tá, por favor? Ok. Sofia Coppola ataca a Netflix. Ela diz: eu faço filmes para a tela grande, não para a tela de um celular. Ai, filha da mãe, cara. É, viu? Por isso que o Nicolas Cage não quer ser conhecido por esse ramo da família menor aí. Eu queria saber o seguinte. Apesar que o Nicolas Cage também falou que perguntaram para ele se chamassem ele para fazer de novo o Motoqueiro Fantasma lá, na participação, ele falou que não ia porque ele não curte fazer série. Não, ele não curte fazer série. Exatamente. Mas filme pra Netflix, ele... Pô, filme. Por um sanduíche de presunto e um copo de Coca-Cola, ele topa. Eu acho que a pessoa tem que se reinventar. Muito ator foda, antigo, ficou pra trás porque não quis se atualizar, né? E a gente fala, por exemplo, do preto e branco pro colorido, teve muito ator, não. A arte é preta e branca. Da voz, né? Do cinema mudo pra voz, teve muito tempo atrás que não quis também se atualizar. Essa é a realidade, cara. Não é que as pessoas vão deixar de cinema, mas se você não se adapta que as pessoas agora querem ver filmes também na tela de celular, você vai ficar pra trás. É isso que eu ia falar. A tendência do mundo hoje é o cinema ser o super 3D, né? Ou daqui a pouco vai ser o real, praticamente. Não, vai ser, sei lá, daqui a pouco os filmes vão ser por... holografia. Você vai estar no meio da porradaria, né? E eu acredito que a parte de filme, seriado, essas coisas, não vai ser mais televisão, vai ser celular e computador. Quer dizer, televisão, porque ela é... Hoje a sua TV é um computador, né? Você bota o teclado e o mouse, a televisão smart se torna um computador. Então, eu acho que se as produtoras elas querem acompanhar o desenvolver, ou elas começam a seguir a Netflix e começar a fazer alguma coisa desse tipo, ou vai começar a ficar todo mundo para trás. Ok. Uma notícia aqui que eu vou só citar, porque eu acho que não merece, mas Resident Evil, depois de 52 filmes, vai ganhar um reboot com produção do James Wan. Mudou minha vida isso. Simplesmente Amor 2, Simplesmente Amor é um filme que o Marcos, né, Tom Marcos, adora. Ganha pôster e trailer com retorno dos personagens. Simplesmente Amor é um filme de contos de Natal, Magari. Junta... sei lá, acho que não tinha mais como ser um filme que eu não... Eu iria odiar. Filme de romance junta com Natal. Ok. Exterminador do Futuro 2, Arnold Schwarzenegger. Vamos lá. Arnold Schwarzenegger confirma retorno em novo filme. Mas o novo filme ele tem que voltar, porque eles já fizeram o Exterminador envelhecer no primeiro filme, né? Se ele não voltar no segundo. Como assim, cara? Ué, tu não viu o último filme do Não me deu trabalho. Assista, cara, tá legal. Tá engraçado. E eles conseguiram dar uma. Eles deram uma desculpa. O futuro não é pra ser engraçado. É, mas eles deram uma desculpa legal pro Exterminador do Futuro envelhecer e aparecer o Schwarzenegger velho como Exterminador do Futuro. Nossa, essa... Magari, quer comentar? Eu vou esperar pra ver. Okay. Eu vou assistir de qualquer jeito. Então. Não, não falei que o filme foi bom. Eu achei o filme divertido. É aquele negócio. É um filme que, porra, eu vejo. É, valeu. Não foi, não foi. Eu não senti tempo perdido como eu senti, por exemplo, com o Novo Fantasma. Ah, por exemplo, tu falou que tu gosta da série do Velozes e Furiosos, né? Eu vou Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos. Hoje eu só assisto Curiosos. Eu só assisto Velozes e Curiosos por causa dos carros, vou ser sincero. E por causa do The Rock. Eu assisto por causa das cenas impossíveis, que é isso que eu quero ver no cinema. Não, eu cortei. Depois que eu vi... Você assistiu o Triple X, Magari? Eu vi o primeiro. Não, o X, Triple XX? O reativado? Não. Cara, assiste, você vai adorar. Tem o reativado, né? Assiste, desliga o cérebro e vai. Ah, mas é assim que tem que assistir filme. Não, você acha que eu vou começar a Tênis Verde? Oh, meu Deus. Você tem uma ideia? Eu vou falar um negócio pra você que vai fazer você assistir o filme. O Vin Diesel mira um avião no meteoro. Eu preciso ver isso. Pera aí. Não, ele mira um avião. Ou ele mira um avião no meteoro ou um meteoro no avião. Mas uma das duas coisas acontece. Não importa, eu estou baixando. Ou melhor, estou importando. Cara, ele mira. Ó, tá. Vai melhorar? Ele mira um avião no meteoro e salta do mesmo avião sem paraquedas e sobrevive. Olha, melhor que isso, só se ele montasse. Ele pulasse no meteoro e descesse montado num tubarão. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para alguém fazer um filme onde o Vladimir Putin chegue sem camisa, montado no urso polar, no meio do gelo da Rússia, gritando alguma coisa contra sei lá quem, só para aparecer ele, só para eu poder ver isso, cara, na minha vida. Okay. Eu vou comprar o boneco dele, assim, pode ver se eu não... John Wick 3 já está sendo escrito e pode começar filmagens ainda este ano. Eu nem assisti o 2 ainda, mas o 1 eu gostei pra caralho. Não assisti, não, infelizmente. Muito foda o 2, eu só posso falar isso. Foda com PH, tá? O nível do 1? Porra, do nível pra cima do 1, cara. Eu achei do nível do 1 pra cima. Tá muito... É o melhor filme de cachorro, é o 1, né, Omagar? Eu não vou mais sair do e-mail do torrente aqui. Já tô com 3 abas abertas. Aqui, se tu achar o do The Week 2, me manda em qual prateleira tá aí, por favor, porque eu não consegui achar no torrent. Ô, Magari, assiste o Reativado, que nós gravamos o podcast só pra gente ouvir os comentários. Já é uma das armas que tá aberta. Ok. Depois você me diz o que você achou, se vale a pena ou não gravar, porque é muita galhofa esse filme, cara. Galhofa que é bom. Ok. E para finalizar, eu só tenho uma pergunta, né? Vocês estão acompanhando aí as notícias sobre a nova adaptação do Stephen King? O It? Tu sabe... Não, o It. A coisa. Você sabe, Marco, que eu não posso acompanhar esse tipo de coisa, nem esse tipo de filme, porque senão eu me cago e não durmo. Aí é que tá, Mervo, que eu odeio palhaço, cara. Você tem uma ideia, na rua... quando eu vejo que um palhaço tá fazendo, é esse palhaço de loja. Uhum. Vem comprar na nossa loja. Eu atravesso a rua pro outro lado, entendeu? Só pra você ter uma ideia. Eu não vou no circo. Eu fui Mas eu tenho uma máxima que eu tenho que assistir tudo que é do Stephen King. Eu tô fudido com esse filme. A última vez que eu vi um palhaço foi numa festa de aniversário que eu fui há um tempo atrás. Eu teve uma festa de aniversário que me pintaram de palhaço, porque o tema da festa era palhaço, aí todo mundo teve que pintar a cara. Mas tudo bem. Mas eu fui numa festa que tinha um palhaço, aqueles animadores de festa, que é palhaço, palhação, né? E, cara, o cara ficou fazendo um monte de palhaçadinha perto de mim. Aí daqui a pouco ele chegou fazendo tipo palhaço demoníaco, né? Aí eu cheguei no ouvido, dele, minha filha já tava olhando assim, meio assustada. Eu cheguei no ouvido dele, olha só, cara, vou te contar um segredo. Eu tenho medo de fantasma, de lobisomem, de vampiro, de qualquer porra. Eu não durmo quando eu vejo filme desse tipo. Mas de palhaço demoníaco eu não tenho, e de demônio eu não tenho. Então vamos fazer o seguinte: ou tu para com a palhaçada ou arranca os teus ovos pelo ouvido. Ele voltou a ser um palhaço normal. Não sei porquê. Resolveu o palhaço. Na hora. Você devia ter sabe feito o quê, Magari? Veja só o Hélio. Se ele fez palhaço demoníaco pra você, você tinha que ter dado uma bagunçada no cabelo dele, entendeu? Descabelado o palhaço. Ah, sim. Mas aí ia virar triple X. É isso que eu ia falar. Aí seria putaria demais na festa de criança. Né? Eu preciso então de um pensamento filosófico pra gente encerrar o programa aí, Marco. Alguma tipo He-Man, sabe? Dica do final do programa? É, filosófico? Peraí, deixa eu pensar numa coisa aqui. Aonde está a minha toalha? Magari, tá pra melhorar aí? Aonde está a toalha do Maverick? Ok. Então, de toalha em toalha, a gente vai finalizando hoje. A gravação desse podcast foi no Dia Internacional do Orgulho Nerd, ou Dia da Toalha, né? O dia que Star Wars fazem 40 anos que foram pro cinema! Caramba! Aí. E não voltaram ainda? Não. E nada melhor pra finalizar esse programa do que uma imagem escolhida lá do arquivo no Facebook do Hélio Magari, homenageando o Dia da Toalha com Scarlett Johansson. Sem mais, eu fico por aqui. Um grandíssimo abraço. E até a próxima, Magari. Até. Até, Marcos. Bye, bye.